Oi, eu sou Isabelle Mioto. No episódio de hoje, no Trem do Tempo, prosa e poesia. Conversamos com Janaína Moitinho, Michele Santos e aqui comigo, Antônio Mioto. Olá, Belle. Olá, ouvintes. Belle, e o episódio de hoje? Vai nos contar o quê? Em novembro de 2018, o livro artesanal de poesia bilíngue Las Dos foi lançado em Montevidéu, no Uruguai. Vamos ouvi-las? Texto de Michele Santos, na página 30 do Las Dos, Sabedoria de Jardim. Um homem planta guerra em seus jardins, colhe medalhas e inveja o homem que planta flores em suas guerras. Sabedoria de jardim. Um homem siembra guerra em seus jardins, cosecha medalhas e envidia ao homem que siembra flores em suas guerras. Salve, salve, ouvintes do Trem do Tempo. Eu sou Janaína Moitinho. É uma felicidade poder dividir um pouquinho das histórias aí que envolvem a parceria com a Michele e também essa viagem que a gente fez, esse lançamento do nosso livro bilíngue no Uruguai, né? E antes de falar do livro, eu queria só falar da importância da parceria, da amizade e do prazer que foi desenvolver esse trabalho, viver essa experiência. Eu nunca tinha saído do país, foi a primeira oportunidade e a gente já inventou de levar algo com a gente. Então, a gente somos escritoras, já temos outros livros publicados e sempre lendo um texto da outra. Isso é muito presente, né, na nossa amizade. E falar com sinceridade do texto que mais gostou, do texto que acha que vai melhorar, revisando, né, editando uma a outra. E aí foi interessante que a viagem que a gente achou um feriado prolongado para fazer isso, né, já foi nascendo uma vontade também de levar textos nossos. E a Michele já tinha feito outras viagens aqui pela América Latina, já estava com uma boa fluidez no espanhol. Então, já estava traduzindo poetas para português. Ela vai contar um pouquinho já. E eu comecei a provocá-la para também fazer o oposto, né? Trazer os textos em português para o espanhol e que a gente fizesse, quem sabe, né? Tudo era num campo assim do possível. Será que a gente consegue fazer um livro ou um fanzine que fosse alguma coisa que a gente pudesse circular também numa cena que a gente imaginava e encontrar que fosse assim parecida, né? Ou tão interessante quanto a que a gente vê pelo Brasil, né? Dos artistas, né? Das pessoas que se autopublicam, esse movimento que para a gente é muito forte de saraus e slams. A gente queria ver o que acontecia lá também no Uruguai, especialmente em Montevidéu, onde a gente passou a maior parte do tempo, né? Então, antes de contar do livro, eu queria contar da amizade, né? Que é o que é o motor de tudo isso, né? Uma viagem de amigas, mas amigas escritoras não podia deixar de ser assim uma expedição também em prol da literatura. Então, vou deixar a Michele contar um pouquinho aí desses nossos processos juntos. Olá, olá, aqui fala Michele Santos. E dando continuidade aí na fala da Jana. Primeiro a gente pensou, né, depois de ter elaborado aí essa possibilidade, estando lá no Uruguai, a gente pensou em assim, como fazer para chegar nas pessoas que estão produzindo lá, né, poesia. Então comecei a fazer um processo de entrar em contato, primeiro de pesquisa, né, por internet, Facebook, redes sociais, o que acontecia, o que tinha de poesia, e, na verdade, meti as caras mesmo, assim, a cara de pau, oi, sou uma autora aqui brasileira, e fiquei esperando as evolutivas, e muita gente foi super receptiva, a gente teve muitos retornos dos contatos, uma das pessoas, ela não poderia estar, não estaria no mesmo período que a gente monta Videl, mas passou vários outros contatos que a gente vê lá. entrou em contato também. E aí, ao fim de tudo isso, né, mesmo antes da gente sair do Brasil, a gente foi convidada para um festival que ia, né, muito felizmente, acontecer no mesmo período que a gente tinha planejado a viagem, que foi um festival de jovens escritores e que aconteceu lá em Montevidéu. Pensando assim, né, que a gente já tinha a ida certa, como certa, e já tinha esses contatos, né, essas pessoas e esse convite, então foi quando a gente deu aquele up e o livro acabou saindo da ideia de ser um fanzine, uma coisa bem simples, de repente aquela coisa do A4 dobrado, e começou a tomar tintas um pouco mais ousadas, digamos assim. Então, projeto gráfico, capa, qual que vai ser a cara do livro, né? Pensando que é um processo artesanal. E aí a gente começou também a pensar na divulgação desse evento e flyer. E a coisa foi começando a crescer, de fato, né? É claro que, assim, quando a gente vai fazer um projeto, principalmente quando é dentro da linha do artesanal, a gente sempre pensa com muito carinho, quer que ele fique o mais bonito possível, mas, assim, dá muito trabalho, né? Então, a gente começou a se reunir em ambas as casas, uma da outra, e passamos algumas noites aí fazendo nascer esse bebê aí, chamado Las Dos. Falando por mim, os poemas que eu escolhi, como eu teria que traduzi-los também, eu pensei em alguns poemas que não me dessem muitos problemas com relação, principalmente alguns expedientes de linguagem que eu uso e que tem umas referências muito, muito, muito regionais e outros que têm neologismo. E isso seria um desafio muito grande para uma tradutora, assim, novata como eu. Isso eu já entendi, assim, de saída. A Jana, se quiser complementar, como foi seu processo, Jana, de escolha dos textos? Eu lembro que a gente trocava algumas mensagens, né, quando a Michelle se sentiu suficientemente desafiada com a tradução, ela começou a me mandar áudios, primeiro áudios, não foi nem o texto escrito, de como ficariam meus textos no espanhol, e foi incrível, assim, eu nunca tinha parado, né, para imaginar uma situação dessa, então... para mim foi intenso, assim, vários textos que a Mi traduziu não chegaram a entrar no livro, né, então, mas mesmo assim, acho que foi praticamente o híbrido inteiro que ela traduziu, e tem essa questão de como seria entendido, como faria sentido também em outro território, né, mesmo aqui no Brasil, né? Mesmo um texto em português, né? Para quem ele é feito, como ele é entendido. Então, são muitas camadas também, né? Que, por mais que estejamos falando a mesma língua aqui, os entendimentos, as interpretações, elas são múltiplas e infinitas, né? No que a gente fala da poesia, né? Escrita. Então, para mim, né? O processo de me ver traduzida, de começar a adentrar nesse processo do Las Dos, e vendo a Michelle aí se desenvolvendo e com uma, né, uma desenvoltura incrível, mas ainda sempre se dizendo, ah, não sei, será que eu faço? A questão aí da autoestima também, né, que para as mulheres é tudo muito mais difícil, a gente tem que ser sempre excelente, né, já nascer fazendo tudo e sem tolerar o erro, né, então tem isso também, mas aí no papel da amizade eu sempre faço ela lembrar o quão incrível, né, o quão potente é o trabalho que desenvolve e o quanto ela já estava com o espanhol super fluido e que aquilo já seria uma fonte comunicadora de muito sentido também nesse lugar, né, nesse misterioso que eu adentraria e que ela ia rever, né, que é o Uruguai. Então, eu particularmente não lembro como a gente escolheu qual texto ia ou não ia, se teve a ver também, às vezes, com o tamanho, para diagramação, foi nascendo, né? Então, conversas de WhatsApp, mandando áudio, mandando textos, e eu ficando emocionadíssima com aquilo, e, ai, meu Deus, essa viagem tem que chegar logo, tem que chegar logo. Então, para além do processo do livro, também tinha nossa ansiedade com a viagem em si, que eu vou fazer, como vai ser, nossos passeios, o museu. Então, conciliando isso nessa parte turística, também com a expansão do território literário ali. Então, particularmente a escolha do texto, Eu acho que pesou mais a Michelle, que também estava diagramando. Então, eu gosto desse seu texto, aí vamos falar mais desse. Então, acho que eu deixei mais a cargo da Mi, essas responsabilidades aí. E ficou o resultado incrível, que muitos textos nossos se conversam também, né? Então, é um retrato de um tempo e de uma amizade, de uma relação onde a gente se contamina mutualmente aí, né? E eu, na tradução, eu acho que eu sou um pouco filha do Haroldo de Campos, né? Quando ele vai lá falar da transcriação, porque a tradução da poesia, ela nunca vai ser algo que você vai ter aquela linha narrativa, porque você, cada palavra na poesia, ele às vezes é uma chave, ou às vezes ele está fazendo uma relação com alguma outra coisa que você vai ter que arranjar uma expressão ou uma palavra equivalente na outra língua que tem que dar conta daquilo no original, que é a grande dificuldade. Então, assim, para mim foi um super aprendizado, foi um processo, assim, muito, nossa, sem palavras. E até hoje em dia eu tenho alguns poemas que eu penso assim, olha, eu usaria outra coisa aqui. Então, é melhor nem começar a pensar, porque senão vai ter que retrabalhar tudo, né? E eu sou muito interessada nessa ideia do, não só do trabalho em si, mas do retrabalho, que é aquela coisa que continua deixando o trabalho do intelecto, né, ali permanente, né, em permanência, né, e sempre acontecendo. Como o processo foi maravilhoso. É um livro vivo também, né? Então, eu vou ler um texto do Las Dos, na página 4, texto de minha autoria, chamado Medianeiras. Deixar o amor morrer, apagar lembranças, chorar as dores, rasgar cartas, deletar arquivos, evitar esperanças. Não adianta tanto esforço externo. De dentro, o que foi sincero vive e é eterno. Medianeiras, deixar el amor morir, quitar memórias, llorar los dolores, rasgar cartas, borrar arquivos, evitar esperanças. No vale tanto esforço exterior. Adentro, lo que fue sincero vive y es eterno. Bom, uma das coisas que é legal também a gente trazer nesse papo é que, além do festival para o qual a gente foi convidada, lá em Lomas de Solimar, em Montevidéu, um pouco mais afastado do centro, era o Festival de Jovens Escritores. A gente também, além de ter ido lá, né? E lá a gente fez uma oficina ainda, né? Um pouquinho mais de ousadia, né? Então, precisava falar, precisava interagir, e foi ótimo, foi muito legal. E o pessoal no hostel em que a gente estava hospedada, o El Viajero, lá no Soriano, ficou sabendo, né, nas conversas. Então, o ambiente de hostel sempre tem aquele espaço em comum, no qual as pessoas se conversam, buscam saber umas das outras o que elas estão fazendo ali. E aí, quando souberam que a gente ia fazer esse lançamento, que a gente era escritora, então a gente acabou sendo convidada para fazer alguma coisa lá no hostel mesmo também, porque é um hostel que recebe muito pessoal de arte, né? Então tem aula de dança, tem noite da música, e aí a gente teve esse convite aí para poder fazer o sarau, que também foi uma delícia, né? E um desdobramento aí que a gente não esperava quando saiu do Brasil. Essa experiência do sarau no hostel, eu lembro que numa mesma noite a gente estava falando 4, 5 idiomas. E eu nunca tinha vivido uma experiência de hostel fora do Brasil. A gente estava sempre acostumado, de alguma maneira, a ter, né, a predominância de brasileiros, né? Então, nos hostels que eu tinha ido na vida, era no máximo ouvir um inglês e um espanhol ali. Mas nesse sarau que a gente fez, a gente declamou em português, declamou em espanhol. Mas tinham pessoas ali de várias nacionalidades, então tinha um moço que só falava francês, e aí a gente tentava traduzir, aí tinha uma pessoa que só falava inglês, a gente ficava, eu que não tinha nunca saído para, né, saída do país, de repente me vi numa mesa conversando um pouquinho inglês, um pouquinho espanhol, um pouquinho francês, sem saber bem nenhuma dessas. E as pessoas receberam super bem, também como performance, né, por mais que num texto em português não está entendendo o que está sendo dito, estava interessada pelo como soava aquilo, né? É, como o nosso corpo também falava junto com aquele texto. E a gente vendeu bastante livro até naquela noite. Foi incrível, né? Foi imprevisto, né? Vamos dizer assim, a gente nem imaginava que faria sucesso. Ah, vamos ver o que acontece, né? Fazer aí, depois de uma aula de salsa, eu acho. Vamos fazer um sarau aqui nesse espaço comum. E foi uma memória bonita também, junto com a do festival, da oficina. É, também esse espaço que o hostel ofereceu e as trocas que a gente fez com pessoas de muitas nacionalidades. Lembrando, né, que uma das atividades que a gente fez também no festival, já que a gente fez a oficina e permaneceu por lá, né, para ver o que ia acontecer ao longo do dia. Então, a gente também acabou participando de um slam. E eu, né, brasileira, falando o meu espanhol, né, do jeito que eu consigo, ainda consegui passar para a segunda fase ainda. Eu achei o máximo. Isso não acontece em slam, nem aqui no Brasil comigo. Então, de repente, se a Jana quiser falar um pouquinho sobre esse slam, e aí seria legal também falar um pouquinho sobre as livrarias, Jana, que também é outro desdobramento que foi uma surpresa muito boa para a gente, assim. Foi bem interessante, a gente está no mesmo espaço que aconteceria o slam, né, que a gente também estava buscando nas nossas pesquisas aqui do Brasil, conhecer esse território de slam lá no Uruguai. E nesse mesmo, né, nesse encerramento do festival, eles fizeram um slam. E bem diferente do slam que a gente está acostumado no Brasil, né, slams, para quem está ouvindo e nunca ouviu falar, são batalhas de poesia, né, textos autorais que acontecem geralmente em 3 rodadas, com o júri popular dando nota, e a cada noite, né, a cada slam, sai um campeão que vai disputar depois no recorrer dos meses, né, até o final do ano, vai ser o representante daquele slam, que a depender do circuito, né, local, se tem mais ou menos, tem mais ou menos slams naquele estado, naquele país, vai ter uma competição para tirar o representante do Uruguai, o representante brasileiro, a representante. Então, eu, por organizar um slam aqui no Brasil, em São Paulo, né, o Slam do Grito, também tinha muito interesse de saber como acontecia isso lá no Uruguai. E aí a gente se surpreendeu, porque no Brasil a competição está acirradíssima, as pessoas... vão, né, tanto as pessoas do rap quanto do teatro estão muito dentro desses espaços e têm textos decorados, aquela coisa do flow, e empenhadas, né? E aí as pessoas que têm o processo do texto, né, o trabalho do texto menos do corpo, acabam ficando meio de fora desse cenário no Brasil. E quando a gente estava lá no Uruguai, quando eu vi que a maior parte estava lendo os textos, eu falei, nossa, acho que eu até consigo participar, né? Não é um território assim, tão mais do corpo como já vem se tornando no Brasil. Então, eu e a Michelle, a gente participou, eu fiz meu texto usando a tradução da Mi mesmo no Las Dos, mas eu enrolado, né, na pronúncia, e não passei, mas a Mi foi, adiantou, e as pessoas gostaram, né? A gente conversou, e o ganhador... do ano anterior no Uruguai, lá, ele estava presente, a gente trocou uma ideia, ele também faz parte do grupo de jovens escritores que convidou a gente. Então foi uma experiência legal ver como é diferente em cada território também, né? Então, no Brasil já tem um caminho diferente, já tem um outro tipo de alcance, o slam, são muitas comunidades, não dá para falar um único jeito, né, que é o slam. E no Uruguai ainda... pelo que a gente sentiu ali naquele momento, né? Ele tem uma outra pegada e as pessoas podem ler sem culpa, né? Elas vão ser avaliadas de uma maneira diferente. E eu não estou julgando o que é melhor ou o que é pior, eu estou dizendo que foi diferente, né? Prestigiar aquilo e fazer parte. E sobre as livrarias, é um caso à parte falar de Uruguai e livrarias, né? Então, eu que estava indo a primeira vez... nesse país, eu fiquei absurdada, encantada, apaixonada por ver a cada esquina, praticamente, uma livraria, né? Livros até nas farmácias e os espaços das livrarias construídas assim com a mesma importância, livros novos e livros usados. Então, ali é um culto ao livro. Me ensinou um pouco também sobre esse território, esse lugar, que eu olhei com muito carinho, né? Então, o que nós em São Paulo vimos aí de bancos e farmácias, lá eles têm de livraria em quantidade, assim, né? Então, para tentar fazer vocês alcançarem essa imagem, é isso. Eles têm muitas livrarias e lindíssimas e espaços que realmente não é um sebo e uma livraria. É um espaço do livro. Então, você gostou daquele livro? Pode ser que seja um livro usado, mas é o livro que você quer ler, então ele tem a mesma importância. E aí a Michelle me mostrou alguns pontos turísticos, né, do centro de Montevidéu, e a gente foi adentrando as livrarias, e quando a gente sentia um momento, uma possibilidade, a gente tentava ainda contar da nossa história, do nosso percurso, e que a gente tinha livros ali. A gente levou nossos livros em português, né, o Todavia, da Michelle, que é um livro de gráfica, eu levei o Híbrida, que é um livro cartoneiro, que saiu pelo selo Vá Cartoneira, que é um trabalho que eu tenho muito carinho. Então, capas artesanais, feitas pela minha mãe, Maria Raquel Nancy, que chamam a atenção, né? Então, eu levei alguns exemplares, e com a cara de pau que nós tínhamos e temos, a gente foi oferecendo nessas livrarias aí, e aí no último dia da viagem a gente conseguiu deixar alguns em consignação na La Lupa, que fica no centro de Montevidéu. Então, se alguém está ouvindo, estiver ali na região e quiser conhecer nossos livros, tanto as duas, quanto Híbrida, quanto Todavia, tem alguns exemplares ainda na La Lupa. Interessante pensar sobre a questão do livro bilíngue também, o alcance que tem, não só lá fora, né, nos nossos países vizinhos, mas também aqui no Brasil. Existe um trabalho sendo feito há muitos anos já, em parceria com o coletivo Poetas do Tietê, o Sarau Asas Abertas, que faz especialmente trabalhos nos espaços de privação de liberdade, né, fundações casa, presídios masculinos e femininos, por todo o estado. E eu já participei algumas vezes de alguns encontros, oficinas, saraus, e não sabia, até chegar pessoalmente num desses espaços, por exemplo, que no presídio feminino, aqui em São Paulo, mais da metade das pessoas, né, das mulheres que estão lá, não são falantes de português, são mulheres estrangeiras. E essa foi uma realidade que, quando eu fui, né, quando eu fui surpreendida com ela, me preocupou, porque, por exemplo, a gente vai num sarau, a gente leva livros para as pessoas folhearem, né? A gente vai na Fundação Casa, nos presídios, é bom levar livros de poesia, que a gente quer que as pessoas sintam a vontade para ler alguma coisa. E quando eu fui no feminino pela primeira vez, eu fiquei falando, poxa vida, se eu soubesse antes, eu tinha trazido algum livro em outro idioma, porque eu não estou acolhendo todas as pessoas que estão aqui, né? E não é uma ou outra estrangeira, elas são muitas. E a primeira coisa que a gente fez quando o Las Dos ficou pronto, né, quando esse processo artesanal deu os primeiros exemplares, foi dedicar um livro para as internas, né, para as mulheres da PFC, né, da Penitenciária Feminina da Capital, que faz parte da nossa história também, das nossas lutas nesse território que é o Brasil. Então, acho importante falar, né, que quando a gente pensa um livro bilíngue, um livro traduzido, a gente não só pensa em sair do Brasil com esse livro, a gente pensa que existem pessoas no nosso território que são falantes, né, de outras línguas e estão aprendendo português ou não. E é isso, para ampliar essas redes também. Quem precisar de contatos ou quiser saber um pouquinho mais dessa nossa expedição, tiver com uma vontade similar, pode procurar a gente também. Que estamos abertas aí a essas possibilidades da palavra avançar. E quebrar fronteiras, é isso mesmo. E também a gente agradece aí o convite e ao tempo de todos vocês aí dispensado as nossas falas. Obrigada, viu? Todas as referências do episódio de hoje estarão na descrição do podcast. Tchau, até o próximo programa. despedida.